Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30. Eu sou o Carlos Bonaparte e é um prazer imenso estar consigo para lhe trazer mais algumas histórias da Eurovisão. Continuamos neste caminho, ajudando ou fazendo desfilar todos aqueles que pela primeira vez representaram um país no Festival da Eurovisão. Vamos nesta emissão, não sei se iremos chegar ao final, creio que ainda não, mas estaremos lá perto. Até porque já vamos para o ano de 2005 e daqui só há duas estreias, a Bulgária e a Moldávia. Da primeira estaremos o Skaffe com o tema Lorraine. Depois, Dobsis Dub da Moldávia, que nos trazem o tema Bunica Bat. São estes os dois temas que vão abrir a emissão de hoje do programa Histórias da Eurovisão para a tarde de hoje, que é 15 de maio de 2010. Venha à música. Seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Standing here alone again, waiting for the moment that we share, my love. No matter how many lies you say, no matter how many miles you walk away from me, Lorraine. Here I am, all alone, waiting for the moment again, but I know that you are gone. You got to know that heart of the rain, sweeter the pain, I can still remember your rain in the rain, calling you again and again, I wait for your name. I can still remember the rain in the rain. Ooh. Whispering your name again, saying prayers among the stars, for you my sweet Lorraine. You always given me some great times, try to imagine how we fly so far away from here, my Lorraine. Here I am, all alone, waiting for the moment we share, but I know that you are gone. You got to know that heart of the rain, sweeter the pain, I can still remember the rain in the rain, calling you again and again, I wait for your name. I can still remember the rain in the rain. I can still remember the rain in the rain, calling you again and again, I wait for your name. I can still remember the rain in the rain. Ooh, I can still remember the rain in the rain. Jungle, little like a break beat, never seen that hit. Bunica beat the drama, big mallet in the hand, I had the same beat. She's screaming like Hawkins, my old big mama. Bunica beat the drama like I never heard before. She's a slapping his black man, give me some more. Take it, let's kick it, we wanna dance now. We are turning into hammer, sticking with the mouth. Wow. We'll be right back. bate doba, unica bate tare, unica bate doba, cum aciuca în casa mare, unica bate doba, unica bate tare, unica cum aciuca bate doba în casa mare. I love so much doba making boom boom, now get your body moving, just follow the tune, it's a real magic, big mama play her drama, she's flying into trance like an Indian shama. Host the Beatles back from his pizza pen, who's the gypsy Jimmy Hendrix, she don't care that Mrs. Sal. I smile, I cry when I'm see the crazy baba, dizzy, tampa, dizzy, let's go my music mama. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciucă în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica cu măciucă bate doba în casa mare. Feel your body shakes, bunica beat the drama, tapping out the brakes, pop you off with that beat, get rid the bloody meat, you dig with your soul, deep inside the rock and roll, she's a drum machine, you know what I mean, she wanna play jamparale to make you spin, drink a bottle of wine, no need to hold the leaves, by the end of that show, you'll blow yourself to bits. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciuca în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica cu măciuca bate doba în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciuca în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica cu măciuca bate doba în casa mare. Sleeping queen, to get that stage dream, two strong grades, and I go deep into the music space. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciuca în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciuca în casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciuca în casa mare. No ano de 2006 era a Arménia a dar o primeiro passo no Festival da Eurovisão. Participava então pela primeira vez este país recente, a Arménia, cuja capital é Yerevan. A música que nos trouxe André, que estreou a Arménia na Eurovisão, chama-se Without Your Love e é uma música com características evidentes de alguma influência árabe neste país. Passemos então a ouvir, nos próximos minutos, a primeira participação da Arménia no Festival da Eurovisão. Não vai há muito tempo que aconteceu, apenas há 4 anos, em 2006. Will you ever save my storm? love you. Visionário de sonhos foi o tema que representou a Geórgia pela primeira vez no Festival de Eurovisão. Um tema que certamente tem muito de simbólico no seu nome, já que este é um país recente e que ainda hoje vive sobre forte pressão da Rússia. Aliás, basta pegarmos no que aconteceu em 2008 e vamos ter a noção do quanto este Visionary Dream tem de simbólico. Este visionário de sonhos. Foi representado por Sopho, aliás, foi interpretado por Sopho, primeiro intérprete no Festival da Eurovisão, representando a Geórgia. Ao mesmo tempo, os Kabat com Malda, da República Checa, estreavam também este país, que começou a ganhar logo uma expressão significativa. É que apresentaram-se precisamente de uma forma revolucionária. É que no ano anterior, os finlandeses haviam ganho o Festival da Eurovisão com Hard Rock Hallelujah, uma grande música que ficou indiscutivelmente em primeiro lugar e que assim trouxe um novo estilo musical às luzes da ribalta no Festival da Eurovisão. Os checos seguiram as pisadas dos finlandeses, não tiveram, porém, tanto sucesso quanto os primeiros. De todas formas, vamos ouvir Malda com os Kabat, que representaram então a República Checa pela primeira vez há apenas 3 anos. Assim, ficamos com a interpretação da Geórgia por Sopho e o tema Visionary Dream, e depois ficamos com a interpretação dos Kabat, da República Checa, e o tema Malda. začala hrát ta malá dáma z předměstí, co umí lidem z dlaní číst. Tam kočky z rána bývaj hlad, po noci plný neřestí, je pohladí a dá jim jíst. Pod mě se toulá a ve dne spí, a její oči vědí víc než mý. Došly mi slova, já stál tam jen, s touhle jedinou bych zemřel. Touhle bych zemřel jedinej den, a jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, vyzvu jich tanci a to netančí. Tam zatratí si doupěma, mince po kašrách pozbírá, a pak je skládá na kolej. Staví si chrám, plechovej most, už po něm kráčí pevný host, tak ať ho nohy nebolej. Prošla si peklem a kom zazná, že je tý mince počítá, a kdo jí spatří je zatracen, s touhle jedinou bych zemřel. Touhle bych zemřel jedinej den, a jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, vyzvěli v tanci a to nebude. Budu si pamatovat na tu chvíli, když hrála xylofon jak Paganini, a já už věděl, že jsem ztracenej. Zeptal se za kolik s pocitem viny. Tohle bych zemřel jedinej den, a jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, vyzvu jich tanci a to netančí. Tohle bych zemřel jedinej den, a jestli vám to nestačí, kdyby tam stála stovka žen, vyzvu jich tanci a to netančí. Fizeram parte de um país que teve uma participação bastante ativa e simbólica, a Jugoslávia. Depois separaram-se e foram um. Acabaram por se separar outra vez. E são atualmente dois. Desde 2007 que Sérvia e Montenegro, cada um tem a sua independência. Durante alguns anos assim não foi. Mas, de certa forma, estes países também se estrearam na Eurovisão. Afinal, são agora países novos com uma bandeira nova e um novo Estado Nacional. Assim, Heidi Crossi, de Stefan Fadi, em 2007, representou pela primeira vez o país de Montenegro. E Maria Serifovic representou com Moldova a Sérvia nesse mesmo ano. Esta última música tem ainda uma particularidade. É que não só foi a primeira participação da Sérvia, como foi também a sua primeira vitória. É verdade. Maria Serifovic venceu mesmo o Festival da Eurovisão e levou até à capital sérvia o Festival da Eurovisão no ano de 2008. Ano esse que marcaria a estreia de mais dois países. Numa emissão um bocadinho mais alargada destas histórias da Eurovisão, vamos ainda hoje falar destes dois países. É daqui a pouco. Para já, as primeiras participações de Montenegro e Sérvia, agora como países independentes. Ajde, kroči, kroči i poskoči, ti si meni zapala za oči. Poljubit ću tvoje crno oko. Čija si lijepa djevojko, poljubit ću tvoje crno oko. O, kako si lijepa kao sva mora. O, kad iz tvog oka budi se zora. Ljubavi. Ajde, kroči, kroči i pa skoči. Ti si meni zapala za oči. Ajde, kroči, kroči i pa skoči. Da ih je sedam, nikome te ne dam. Visoko. Uljubi me lijepa djevojko. Poletit ću kao sivi soko. O, kako si lijepa kao sva mora. O, kad iz tog oka budi se zora. Ljubavi. Ajde, kroči, kroči i poskoči. Ti si meni zapala za oči. Ajde, kroči, kroči i poskoči. Da ih je sedam, nikome te ne dam. Ajde, kroči, kroči i poskoči. Ti si meni zapala za oči. Ajde, kroči, kroči i poskoči. Ti si meni zapala za oči. Ajde, kroči, kroči i poskoči. Daj te sedam, nikome te ne dam. Nio kada sklopi postelja prazna, terasan, a život se topi. I nestaje brzo, ko dlanom od lan, ko razum da gubim. Jer stvarnosti ne primećujem, još uvek te ljubim. Još uvek ti slepo verujem, ko luda, ne znam kuda. Ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žar na mojim usnama je. Molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Nebo zna baš kao ja da je ime tvoje moja jedina molitva. Ti su a chegar ao final de mais um Histórias da Eurovisão e a chegar também ao final deste desfile dos 45 países que até agora se fizeram representar no Festival da Canção da Eurovisão, aliás, no Festival da Eurovisão da Canção, promovido pela European Broadcasting Union. Como fui dizendo ao longo destas emissões e como disse também na primeira emissão, este festival engloba essencialmente países da Europa, mas não necessariamente, como aliás é o caso de Israel, por exemplo, um país que não é de todo europeu. Ora bem, vamos encerrar. Eu estou apenas a citar Israel, é a participação mais evidente. Haverá outras, Marrocos, por exemplo, mas são participações mais discretas. Israel venceu 3 festivais de Eurovisão, é portanto inevitável a sua inscrição. Vamos finalizar com as últimas participações recentes. Aconteceram na penúltima edição do Festival da Eurovisão. Digo penúltima, ou seja, em 2008. E digo penúltima porque este ano ainda não houve estreias oficiais, não é? Neste festival do ano de 2008, representado, aliás, realizado em Belgrado, capital Sérvia, participaram 2 países novos. Eles são o Azerbaijão, com Elnur e Samir, Day After Day, e depois a participação de Neo Dio, de San Marino, um novo país também a representar-se na Eurovisão, com o tema Complice. É desta maneira que vamos encerrar esta emissão de hoje, do Histórias da Eurovisão. Na próxima semana eu vou voltar com música variada. Mas depois vamos voltar aos temas. Tenho aqui algumas coisas que certamente não conhecia. Da minha parte é tudo por hoje. Tenho a continuação de uma ótima semana, de um ótimo fim de semana. Sempre na companhia da sua antena web. Eu estou de volta de hoje a 8 dias. Até lá. Yeah! accanto a te come mia complice, capace di capire ogni mia gioia o pianto. La pace di un momento è tutto ciò che siamo, è tutto ciò che sento. Passo incerto.